That's a bingo. Começa agora Omelete Nights. Tá acontecendo já o Omelete Nights e eu voltei. Eu estava fora, mas eu voltei. Onde você estava, Eric Borges? Onde você estava, Eric Borges? Eu vou falar de verdade pra vocês onde eu estava. Eu estava fazendo um set visit do Exterminador do Futuro. Exterminador. Tava no set visit do Exterminador do Futuro. Você conheceu quem no set lá? Matt Schwarzenegger. Como é que é o nome dele? Queria conhecer o Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Soletre o nome dele agora. S-C-H-W-A-R-N-E-G-G-E-R. Você não sabe, você não é sabe. Isso. Você não sabe, falou tudo errado. Ué. Schwarzenegger, S-H-U, Schwa, Z-E, Neger. É isso aí. Eu falei não o é assim W, tal, tá, W-A-R. Ah, a Dani acertou. Schwarzenegger, Schwarzenegger. Você não entende nada. A única coisa que eu sei escrever de nome de ator assim é o Schwarzenegger. Schwarzenegger também sei escrever, sei que são dois Gs. Meu ator de ação favorito de todos os tempos. Oh, eu entendo aí quem gosta do Stallone, quem gosta do Chuck Norris. O Van Damme também é muito bom, mas não, Schwarzenegger igual, tá, né, em outro patamar. Porra, e vi o cara lá. Não posso falar nada do set, mas eu. Porra, mas eu. O que eu acho que eu posso falar é que eu ouvi ao vivo, na minha frente. It's not a tumor. Cara, o cara falou It's not a tumor na entrevista. Que é uma piada que quem assistiu um Tirando o Jardim da Infância dublado no Brasil nunca vai entender, não tem como entender. Você tem que ouvir o áudio original pra pegar essas nuances do sotaque austríaco. Né? É coisa tipo get to the chopper. Get to the chopper. Get to the chopper. Now. Now, get down. Get down now. Now. Ah, I'm Detective John Campbell. I'm Detective John Campbell. Cara, é muito foda a voz do Schwarzenegger. Vocês vão fazer a dublagem agora, quando o dublador oficial morrer, é isso? Eu acho que a Marvel deveria contratar aí o Schwarzenegger. Ele já fez filme de super-herói, ele já foi o Senhor Frio. Mas ele poderia muito bem dublar algum personagem aí. Ou da DC também, ou da Marvel. Ele era aquele moço que faz academia, como é que chama? Quando... Que aí passa um óleo no corpo pra poder mostrar pros ele outros. Ele era Mr. Universo. Mr. Tá? Universo, é alterofilista, né, que é o nome? Eu não sei se ele era Mr. Universo ou Mr. Ele sei era, lá, ele era Mr. Era, algum ele planeta, era Mr. né? Olímpia. Mr. Olímpia, exatamente. Mr. Olímpia. O negócio é, cara, tem um documentário na Netflix do... Que é do documentário sobre o Schwarzenegger, que eu não lembro o nome agora, mas é do caralho, porque acompanha ele indo à academia... E ele indo nos concursos, logo no início de carreira, meu, antes de Conan, sabe? E, porra, é muito foda, porque ele tinha aqueles dentinhos separados ainda. Puta, é do caralho. O cara virou governador, né? O cara virou governador, meu. Você olha lá, aquele cara era um marombeiro, era só um marombeiro. Era um marombeiro, pô, imagina, é como se... Marombeiro austríaco, tipo, cara. Tipo, é o Marcos Pasquim, se ele virasse o governador cara. Do Rio de Janeiro. Não, mas né? O Marcos Pasquim tipo, é um cara que faz novela e mas tal. Mas ele tá sempre sem camisa, musculoso, o Marcos Pasquim. É, mas ele não é o típico marombeiro, né? Não, não é o tipo, mas eu pensei em alguém não, sem camisa. O Kleber Bambam, assim, imagina se ele virasse... É, Kleber Bambam, governador. Se ele virasse o governador de São Paulo, do estado de São Paulo. Pô, por falar em celebridade, tem um negócio que eu preciso conversar com você. Olha, o mundo, às vezes, ele te entrega, né? Às vezes ele entrega algo pra você, ele te dá alguma coisa. É, ele tira muito, né? Mas às vezes ele tira, mas às vezes... O mundo às vezes fode o mundo... a gente, né? Mas às vezes ele é legal. Às vezes ele é perfeito. O que aconteceu? Justin Bieber, cara. Ah, pois é, ele o tomou Legolas. Um tapa Legolas, do Orlando Bloom, cara. Legolas, um elfo. Legolas é um elfo. Deu um soco na cara de Justin Bieber. Pra você merecido, apanhar né? do Orlando Bloom, você tem que ser muito... Você sabe o que aconteceu direito? Eu só sei por alto, porque eu só leio manchete. Cara, na verdade, assim, essa história é muito nebulosa, porque o Orlando Bloom foi casado com a Miranda Kerr. Que gosta do Justin Bieber, ele é mó fã de Miranda ela Kerr. É mó fã do Justin Bieber. Você acha que Miranda Kerr, o Justin Miranda Bieber? Kerr. Miranda Kerr, né? Vamos falar Miranda em português. Miranda Kerr. Miranda Kerr. A Miranda, modelo da Victoria's Secret, uma mulher linda e maravilhosa, casou com o Orlando. Nossa, ela é muito esquelética. Bloom é modelo, né? O que você espera de uma modelo? Que ela seja alta e magra e bonita de rosto. E ela casou com Orlando Bloom, tem um filhinho com ele, esqueci o nome da criança neste momento. Não é importante para esse também caso. Também ninguém quer saber. E aí eles ficaram, sei lá, 5 anos juntos, não sei quanto tempo, chutei agora, X. Tomara que seja com B o nome do moleque, tipo, Bernard Bloom, sabe? Uma coisa bacana, assim, tipo, não, Barry é um, Bloom. Sei lá, é um nome bonitinho até. Bruno Bloom. Bruno, o nome dele é Bruno. E aí o que aconteceu? Eles terminaram. Bo Bloom. Ficaram, sei lá, X anos juntos. Terminaram, e aí, ai, minha ex-mulher, mãe do meu filho, né? Que coisa. E aí rolou um boato de que Miranda tava um pouco saidinha com Justin Bieber. O que muito me decepcionou, porque se você foi casada com Orlando Bloom, por que que você vai descer tanto nível? Mas é porque ela é fã, né? Nível, ela gosta, cara, da música dele. Por que ela deve ser mais nova, vai assim. Ela deve ter o quê? 20 nível. E poucos anos. Tipo, você pega um cara maduro e aí você pega um menino de 12 anos. É a mesma coisa. É maduro pra caralho, né? Ele deu um soco num cara numa balada, né? Não, mas eu digo assim, de idade, você entendeu? Ah, de corpo. O Orlando Bloom tem corpo de homem. O Justin Bieber tem corpo de um moleque de 12 anos de idade. É um garoto, né? É um cara? Menino. É isso que eu tô falando. O Orlando Bloom, entendeu? Chegou lá no Piratas do Caribe e não conseguiu botar a banca pra cima de ninguém, apanhou de todo mundo lá. Ele não mas tem. Mas é gato, ele não... mas é gato. É. E aí o que acontece? Muito... Aí parece que tava na balada, e aí parece que o Justin Bieber, que não tem mais o que fazer da vida, porque as músicas não fazem mais sucesso, então ele tem que apelar. Ó, oh, mas ó, você vai, as Beliebers vão cair matando em cima de meu, você, ele tem que apelar pra vida pessoal, pras polêmicas. Polêmicas. Pras polêmicas, pra poder aparecer na verdade, na mídia. Ele tá aproveitando a vida, né? Ele tá naquela idade que ele mandou todo mundo se fuder e ele tá aproveitando. Tá causando. Mim, ele tá aí ele foi meio que fazer uma piadinha mesmo sobre a Miranda com o Orlando Bloom. Que é ex-mulher do cara, mulher do filho dele. E aí eu não mãe sei do que... filho dele. É, mãe do filho dele. eu tenho Alzheimer. E aí eu não sei que raio que aconteceu, que foi falado, dito. Começou meio que uma discussão, aí o Orlando falou, meu, vou honrar a humanidade... E vou dar um soco na cara desse moleque pra ele largar a mão de ser besta. Sentou a mão no Justin Bieber. Sentou a mão no Justin Bieber. Olha, parabéns, Orlando Bloom, viu? Parabéns! Porque... Não, e aí o Justin Bieber, pra provocar, postou uma foto do Orlando Bloom chorando. Porque, sei lá, ele tava com... Sei lá, tem uma foto dele meio emocionado em algum momento X da vida. E aí o Justin Bieber foi lá e postou essa foto. A troco do quê? Seu moleque piranha... insuportável. Ah, Omelete Nights. Só que é um templo, só entra gente de bom gosto, né? É um templo esse Omelete aqui. Tem, agora tem o templo de Salomão, esse aqui é o templo do Omelete de Salomão. Eu quero dizer que eu fui convidada pra área VIP, camarote, pulseirinha. Pra abertura do templo? Pra abertura do templo de Salomão. E eu vou de longo, comprei um vestido. É o open house, né, do templo de Salomão. Open house, open bar, show do David Guetta. Tem show do David Guetta. É até onde eu fiquei sabendo. Você pode ir com aquela sua camiseta que tem a freira mostrando o dedo, não é isso que tem naquela camiseta lá? Mas eu acho que Edir Macedo ia gostar daquela camiseta. Ia curtir, eles não gostam muito de católico, assim, eles são meio Marvel DC, assim. É verdade, ela tá fumando, na verdade, a freira. Ah, a com tá, dedo assim é a Rihanna. Tudo bem também. Dá na tudo mesma, bem, né? Eu acho que Edir Macedo gosta de Rihanna. E aí eu falei no meu programa de rádio, na Rádio Jovem Pan... Ah, falei. Jovem Pan, Morning Show, não é? Falei sobre o... Dá uma dica, ó. Vou dar uma dica pra vocês, assim. Quando for abrir o templo, fala pro pessoal do Pânico pegar um desses anões aí e veste de Nossa Senhora. Sabe aquela... Chuta a santa? Leva um anão só pros caras ficarem chutando a santa lá na abertura do templo. É, olha aí, ideia. Ó, Pânico. Olha só a dica que eu tô dando, hein. Vai dar 1 bilhão de audiências. E aí eu falei do templo, como eu tô falando aqui, brincando, né? Nossa... Nego me ligando, falando. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Qualquer um, né, pode ter a religião que quiser, né? Você pode ser o que você quiser. Você deixou isso super claro lá, porque eu estava lá. Você pode, cara, você pode ser o que você quiser, acreditar no que você quiser. Se esse boneco vai salvar minha vida, eu acredito e foda-se os outros. Eu acredito no que eu quero. Concordo, cada um tem um direito, cada religião tem um direito de fazer o que quiser, pode fazer sim. Eu só disse e digo o seguinte, não é uma questão só dos evangélicos, é uma questão de católico também, porque eu também não concordo com o Vaticano e uma série de coisas. Religião, ela está dentro de você, não precisa de uma casa. Quer ter uma casa para reunir pessoas? Ótimo, não precisa ser de ouro. Por quê? Porque já que vocês pregam tanto, vocês que eu digo, os religiosos em geral, independente da religião, que tem que ajudar o próximo, que tem que ajudar o pobre, por que que ao invés de você fazer um, sei lá, um altar de ouro, você faz um altar de madeira, pega esse dinheiro que tá sobrando e ajuda uma obra de caridade. Pera, eu preciso discordar de você. Não é verdade? Não, porque eu acho as... Não é? Eu acho as sedes ali, essas igrejas do Universal, bem caída, né? Eu acho caído. Você passa na porta, olha pra dentro e fala, pô, esse lugar feio, velho. Não, mas é que não, tá, mas lá eles aceitam... São legais, pô. Lá no João Dias, perto onde eu morava, que até agora era maior, agora essa outra vai ser maior. Aliás, é maior até que a Basílica lá de Aparecida, não sei o quê. Mas, pô, na frente parece um shopping center, assim. Tudo bem que a fachada é feia pra caralho, né? Que são esses prédios modernistas, não sei o quê. Não, acho que você pode fazer um lugar grande, pô, não, né? Pra ter muita gente, porque, né, quanto mais gente, melhor, não é verdade? Você pode fazer. Só estou dizendo que... Quanto mais gente, melhor, né? Aquele filme religioso com a Marilyn Monroe, é isso? Um filme ótimo. Agora, você faz um, sei lá, um lugar na Basílica que é de ouro. Por que que tem que ser de ouro? Aí você faz... Por que não? Ouro é tão bonito, é brilhante. De novo, eu discordo. Tem que não, ser de ouro. Não, aí você faz de ouro, é bonito, um até templo brilhante. Onde quem você vai... passa o dízimo no débito, cara. Você passa a maquininha do débito. Ué, comodidade para as pessoas. Quem que anda com dinheiro hoje em dia? Entendeu? Pagar no tem no gente chip, que troca, né? O carro, o salário, achando que Deus vai ajudar a gente, não é assim. O importante é o que ele acredita, se ele acha que vai, não, vai, sim, vai. Sim, mas ele não pode ser feito de trouxa, né? Talvez, ué, mas né? É a opção talvez dele ser feito de trouxa. Vamos parar a pensar na sua vida. Vamos parar a pensar na sua vida. Você vive falando que tá fodida, né? Você tô, sempre. Então... É você não tem nenhuma conta, assim, que você paga hoje em dia que você poderia deixar de pagar e dar pra igreja? Experimenta essa semana, você vai lá no Templo de Salomas e dá 10% do seu dinheiro lá, que você ganha eu lá. Eu não posso pouquinho fazer isso, eu não tenho como pagar meu cartão de crédito. Mas mês que vem, vai voltar em tudo em dobro. Vai mas voltar como? Quem vai te dar o dinheiro aí de volta? Aí você pode ir lá e pede, pastor, vamos fazer uma oração aqui pro meu rotativo. Aí você faz uma oração pro seu rotativo, entendeu? Deus vai dar de volta. Dá de volta. Vai, Deus vai te ajudar com o seu rotativo. Não, gente, você pode fazer o que você quiser, rezar pra quem você quiser, beijar o santo que você quiser. Dá 20%, vai voltar 40%. Você faz o que você quiser. O que você não pode fazer, você não pode ser radicalista e ser burro. Radicalista. Ah, é uma mistura de radialista. De radialista. É isso. O radicalista. É o radicalista. Você não pode ser burro, cara. Você não pode ser burro, pelo amor de Deus. As pessoas podem sim, elas têm o direito, a não, democracia não tem, permite que as pessoas tem, sejam burras, elas tem, podem ser burras. Cara, então tem. As pessoas sejam burras mesmo, eu acho isso. E eu vou abrir a igreja, o templo de Eric Borges. Como o será grande... o templo de Eric Borges? O templo... Primeiro que não vai ser um templo, sacou? É pobreza, templo de Salomão. Vai ser um palácio. Não, vai ser uma arca. Uma arca? Vai ser uma arca, é a Arca de Borges. Porque a arca é muito mais presença, né? Uma arca. Você imagina uma arca. Ó, se tem aquele... Tem a melancia lá do Unique, né? Que foi todo mundo... Ai, porque puta que pariu, que parece um barco, mas eu acho que parece uma melancia. Parece uma melancia. Né? Olha, a melancia lá do Unique, pro arquiteto. Mas tal. Aquele barco que tem em cima é legal, hein? O então, Sky. Então, aí é que tal. Nossa, a minha a arca de Borges vai ter um bar também lá em cima. E vai ter... Pô, o que mais pode ter na Arca de Borges? Me ajuda aí, vamos fazer um brainstorming agora do Templo de Borges, a Arca de Borges. Eu acho que tem que ter uma casa de caldeiras, né? Porque toda arca tem uma casa das caldeiras. Mas é numa casa, só, aí, então você quer um vapor, vai ter um vapor? Eu acho que podia sair fumaça, podia sair vapor. Porque aí você faz uma sauna, né? Você pode fazer a sauna embaixo. De uma sauna, né? Os boa. Os banhos purificadores. O Templo de Salomão tem... Local de banho? Banho? Tem banho? Não, tem não sei, acho que não. Não tem banho? Eu acho que não tem banho. Não. Quer dizer, mas é... Mas fazer é eles... um vestiário? Não. Não, um vestiário, só uma... Uma sauna mesmo, um lugar sauna pra você, assim... Uma sauna? Vai ter a sauna, limpar a primeira corpo sauna... Não é uma casa de swing, Érico. Não é, não é. Não. É. Ainda não, já ainda tá, não. Você já tá esculhambando, entendeu? Eu não tô esculhambando, tô falando tá que não é uma casa de swing. A Arca de Borges... Ela vai ter essa... O resto falou tudo, é purificador. É purificador, porque não tem nenhum templo em São Paulo que tenha... Né, nenhum templo, nenhuma casa de oração. Por exemplo, tem essas igrejas vapor aí... Desculpa se eu tô ofendendo alguém. Tem essas igrejas que tem um batismo, né? Que você vai e afoga a pessoa. É um atrás do outro. Imagina aquela água, assim, de pessoas sendo afogada. Quando você é afogado, você não consegue respirar direito. Aí você saliva muito, entendeu? Imagina do final do dia, depois de que 100 pessoas ali foram convertidas. É por isso, como é que pelo fica essa água? Exato, é pelo mesmo motivo que eu não ofereço nada. Se eu tô bebendo alguma coisa e o cara tá com sede, eu não ofereço. Por quê? Porque o cara toma E aí volta um pouco. Não é, é. Não é que você sorve o líquido do negócio, tipo canudinho. Ele sempre... Você terminou. Você parou, um você parou, né, de sugar. Ele suga. Porque isso é hidrodinâmica, meus amigos. É. Não é? Isso é hidrodinâmica. Isso é... sabe? É o física. Termo exato é babinha. É a babodinâmica, você acha? Babodinâmica. Porque você parou de chupar, aí ele está em contato, ele chupa o que quer que tenha sobrado na sua boca. Então ele faz uma lavagem e tchuf, e volta. Sim. Volta, cada vez que você dá uma chupadinha lá no canudinho, volta. Mas você não oferece quando você está comendo, tomando alguma coisa de canudo. Isso é lei básica. Você oferece um pirulito que você está chupando para alguém? Não, peraí. Nem canudo, nem na boca da garrafa. Nem no copo. Você não rala na boca da garrafa? É. Na arca de Borges. Na arca de Borges. Assim, então vai ter os mandamentos todos. Eu vou trabalhar neles. Aí vocês podem me mandar. Mande sugestão de mandamento aí. Eu tô precisando de... Vão ter 57 mandamentos pra começar. E a gente vai fazer upgrade. 57 é muito. Todo mês a gente vai ter mandamento novo. E nem os 10 eu decoro. É, vai ter atualização de mandamento. Vai ter... Vai ser... Ó, a igreja moderna. É a igreja do futuro. É a igreja... Ai, tá muito difícil, Érico. É a igreja do momento da internet, que não é assim, a regra não é imutável, ela muda todo mês. Na verdade, mais pode ter atualização. É atualização. DLC. É o... Entendeu? O mandamento com DLC, com pacote de um patch de atualização, você pode... Tipo, você tá cometendo alguma... Vai ter a versão beta da sua igreja? Maresia? Então? Vai ter. Já é agora. Tá começando já. O beta já tá em já andamento. Já tá aqui. Em teste. O Omelette Nights é o beta. A gente vai ter um negócio assim. Eu tô muito horrorizando. Imagina o seguinte, Dani Taranha. Nos 57 mandamentos que não pode fazer, que pode fazer, não compreende uma coisa que você está fazendo. Mas eu lanço uma atualização. Pode ser que mês que vem você seja condenada ou não. Ah. Dependendo se você pagar o DLC. Se você pagar o DLC, você é absolvida. Se você não pagar o DLC, você continua em pecado. Essa é minha igreja. É a igreja do futuro, é a igreja do business. Igreja, tá, entendi. É a igreja digital do business. Pouco difícil, mas não é acho difícil, que pode ser sucesso. Você vai chegar lá, vai ter um app, vai atualizar, e aí você lê, todo dia cedo você lê. Você vai mandar aquelas mensagens por SMS de otimismo de manhã? Não só de otimismo, vou mandar de pessimismo também. Porque pessimismo dependendo, também. Porque a igreja funciona de acordo com o meu estado de espírito. Eu acordo, tá. Como é que eu tô hoje? Eu tô bem. Acho que eu imagino as mensagens que você vai mandar pros seus fiéis. De manhãzinha, assim, falou, levantou já, vagabundo. É uma das mensagens. Assim, na verdade, eu já faço isso, chama Twitter. É justamente. É o que é. Omelete Nights. O Dani, você acredita que no Guardiões da Galáxia, que eu quero falar sobre esse filme. Vamos falar. Vamos falar agora. Vamos falar agora. Foi por isso que eu puxei também. O negócio assim, no Guardiões da Galáxia tem uma piada lá, que o cara, o personagem principal, que é vivido pelo Chris Pratt, ele tem uma nave. E aí sobe lá uma mina na nave do cara, que é a Gamora, que é a Zoe Saldana. Tá. Ela sobe lá e ela fala assim, cara, sua nave é um lixo. Sua nave é um chiqueiro. Ah, minha nave é um chiqueiro? Minha nave é um chiqueiro? Você acha que isso aqui é um chiqueiro? Liga uma luz negra aqui, você vai ver, vai parecer uma pintura do Pollock. Gente! Mano, no filme da Disney, Dani. Caralho. No filme da Disney. O cara fez piada de porra no filme da Disney. Mas podia... É ou não é genial? Eu vou falar uma coisa sobre esse filme. Eu não entendi muito bem esse filme. Você não entendeu? Eu não entendi. Porque eu tô muito encucada com esse ET que é uma árvore. Não, é verdade. O Érico me explicou o que é esse filme. Eu entendi que os negros se encontram pra salvar a galáxia. Por isso que tem esse nome, Guardiões da Galáxia. Não sim, é isso? É autoexplicativo. É autoexplicativo. Eles vão lá salvar. E deve ter os vilões, os caras mal. Aí vai matar todo mundo. Aquela coisa toda. E pipipi. Basicamente. As navezinhas, né? Faz uns terrenos, efeito especial. Aí ele falou. Aí tem a mina, né? E a Zoe Saldanha. Aí tem um guaxinim. É um guaxinim do espaço. Que é o Rock Raccoon. Rock Raccoon. Que o guaxinim, eu até... Ok, que já tem aquele filme do macaco, eu falei, bicho por bicho, um guaxinim passa. Tá. Entendeu? Qual que é o outro ET que tem? Mas eles fazem piada dele ser um guaxinim, porque não é um guaxinim, né? A gente acha que ele é um guaxinim porque a gente temos guaxinins na Terra. A gente temos, né? Os guaxinins. A gente temos. Guaxinins. Mas no espaço eles não são necessariamente guaxinins. Eles podem ser outras coisas, então ele... Como assim ele pode ser outra coisa? Ele pode ser outro... Não, ele pode se transformar, mas pode não chamar guaxinim no espaço. Ah, entendeu? Entendi. Tipo, no espaço ali é o João. É tudo uma questão... É uma questão de perspectiva. E aqui ele é o guaxinim. É a questão de como você olha. Né? Tá, entendi. E aí tem o cara que é a árvore, né? Que é o ET, o que é a árvore. E esse, pra mim, não tá fazendo muito sentido. Esse ET que é uma árvore. Mas você acha que toda a vida extraterrestre é... Não, mas porque... Não, porque árvore, tipo, é árvore, entendeu? Ela tem raiz, ela fica parada. Nem todas. Ela não fala, sabe? Não, ela... Depende. Aí bate um vento, derruba umas folhas, você entendeu? Cai um, sei lá, um fruto. Alguém sobe nela, não, tem necessariamente, caturanas. Tem a trepadeira. A trepadeira tem... Não, ela não tem raiz, né? Ela... Trepadeira sobe em parede, por isso que é trepadeira. Orquídea. Elas... Orquídea não tem raiz. É. Orquídea não é flor? Orquídea não tem raiz. Mas é planta, tudo é igual. É um parasita, ela fica na... trepada na, em outro lugar. Não, mas árvore é árvore, orquídea é orquídea, é isso que eu tô falando. É tudo vegetação. E aí, tudo bem. E aí o cara, ele é uma árvore. É uma árvore, o planeta dele é de árvores, que são árvores. Mas... Quando eles vão pra floresta, sabe onde eles vão? Hã? Num campo de humanos. É mas mentira, Dani, tá. É mentira, fica calma. Não, mas é que tá, tipo, é que ele tá. Tem o planeta dele das árvores, não é isso? Ele tem tipo, a casa deve dele. Ter. Não mora, mostrou, mas tem. Mora num planeta X que tem lá, é só todo mundo é árvore lá e tal. Mas é que tá, mas ele tem um poder? Ele tem alguma... Porque ele é uma árvore. Poderes, ele tem os poderes, ele cresce, ele consegue gerar construtos de madeira. Então, tipo, ele faz uma espécie de um ninho, uma hora lá pra proteger eles. Ele faz um escudo de raízes. Ele consegue crescer suas... Seus membros, entendeu? Seus paus. Ele consegue. Tá. Ele, o que mais ele faz? Ele cresce, ele consegue crescer. Mas ele, tipo, tem cabeça? Tem. Mostra uma foto do Groot pra ela aí. Ou é igual aquela árvorezinha do programa da TV Cultura, que tem a boquinha só. Faz... Que problema. Não, parece mais... Você assistiu o Senhor dos Anéis? Assisti. Parece o Barbárvore, mais parecido com o Barbárvore. É que ele era mais devagar, né? Esse aqui é ligeiro. Ah, tá. Esse é mais ligeiro, o Barbárvore é devagar. Ele é uma moita, então ele é mais rápido. Porque se ele for uma é rápido, árvore muito ele não grande... é tão rápido assim. Não, se ele for uma árvore muito grande, tipo um... Aquele que é grandão, é baobá, não, como é que é? Que até teve a novela do... Uma sequoia, vai, vamos falar uma de sequoia. Uma sequoia. Não, mas eu quero lembrar o nome daquele da novela. Tem uma novela da Globo que tem... É a... assim, deixa eu ver é a foto assim, dele. Ó. Quer dizer, mas aqui ele tá mais o humanoide, assim. Mas ele tem uns gaios que saem pra fora, entendeu? Gente, isso não é uma árvore, desculpa. Não é assim. Não, não é uma árvore. Isso é um espantalho. É verdade. Ele, estão... ele é uma árvore não, humanoide. Ele é, não, ele é um espantalho, ele não é uma árvore. Oh, olha, essa outra aqui é melhor. Deixa eu ver essa foto. Gente, ele é um espantalho. Desculpa. Um espantalho. Vocês estão totalmente equivocados. Tá bom. Você resolveu, então, o Guardiões da Galáxia? Não, agora Groot eu não. É um porque espantalho. Pra mim faz mais sentido ele ser um espantalho do que ele ser uma árvore. Pela foto que vocês me mostraram, pra Entendi. Mim isso é um espantalho, não é uma árvore. Árvore é outra coisa. Omelete. Gordo tal DiCaprio, né? Que tá cara do Jack Nicholson. Caralho, pois sério? Vocês viram essa a foto dele no barco? Ele tá a cara do Jack Nicholson. É verão, né? Verão, deixa o cara aproveitar. Cheio de mulher gostosa do lado, um escão, ele lá de bermuda, nossa, com a pança toda. Só falta ele dar um soco no Justin Bieber agora. Se eu fosse o Leonardo DiCaprio, eu não ia... Nossa, eu ia ter a maior barriga do mundo. Existe um precedente, né? Chama Marlon Brando. Sim. Tá? Que é o cara, era o cara mais gostoso do planeta. É. O melhor ator do planeta. É, virou uma baleia. O cara mais foda do mundo. E aí, um dia, ele falou, vou tomar nos seus cus, todos vocês, só vou fazer o que eu quero, a hora que eu quero. E aí, os caras falam, beleza, toma aqui 10 milhões de dólares pra você ser o Dr. Morro, da Ilha do Dr. Morro. Daí ele fala assim, tá bom, vou fazer esse filme, mas eu vou fazer sem calça. Porra, caralho, você não vai pôr calça? Não, eu não vou pôr calça, vamos fazer o filme, eu não vou usar calça nesse filme. Aí, ah, tá bom, puta que pariu, Marlon Brando, gordo, parecendo uma pipa. Aí ele fala, não, eu quero um anão pra contracenar comigo, eu conheci esse anão aqui. Aí os caras, caralho, puta que pariu, você vai mesmo enfiar esse anão, vai entubar esse anão. Vai fazer a Ilha da Fantasia em vez de você vai entubar esse anão no filme. Vou entubar. Não, tem que ser um anão, se o anão não enfiar, eu vou embora. Ou eu e o anão, ou eu vou embora. Mas isso é uma parte muito boa da sua carreira, quando você atinge esse nível de... Nossa, eu não vejo a hora, eu sonho com isso todos os dias. Você sabe que toda vez que eu vou almoçar, eu passo em frente a uma loja de roupas pra dormir, né? Pijamas, essas coisas. E aí tem aquele pimpão, que é aquele pijama fofinho de plush que você entra e o zíper é na frente. Você é um macacão, né? É gostoso isso. A gente chama aquilo de pimpão. Pimpão. Que geralmente você usa isso em bebês, né? Só que fizeram a versão adulto. A gente, você diz a gente quem? Mulheres ou mulheres. Pessoal de Santana, assim, ou do Sul? Mulheres, Hessel. O norte, lá é o norte, Hessel. Lá é o norte, é porque eu sou metade gaúcha, né? É o sul, ele fala. Sul do Brasil. Entendi, entendi. Sul do Brasil, norte de São Paulo. É, exatamente. E aí, o nome disso é pimpão. Você compra pra dar, você põe na sua criança, porque, enfim, é um macacão pra bebês. E fizeram a versão adulta. Toda vez que eu passo lá na frente dessa loja, eu fico olhando pro pimpão. E aí eu cheguei à conclusão que é o seguinte, quando eu estiver ok, sussa, eu vou comprar esta merda e eu vou sair na rua de pimpão. Eu só vou vestir o pimpão. Eu vou viver de pimpão. É só o que eu vou fazer, porque aquilo é tão confortável, é tão gostoso, é tão maravilhoso e nada sensual. Mas você não precisa ser milionário pra fazer isso. Não, você pode fazer isso. Lá na Comic Con... Eu posso ir na Comic Con esse ano de pimpão? É que pode. Vai dar calor, tem, né? Tem gente que vai só calor. Anda de pimpão lá. Dani. Um cara que bota essas roupas de urso de pelúcia assim e fica andando lá de pimpão. Você não viu a foto que eu postei no meu Facebook do... Caralho, sua cabeça vai explodir. Não vi. Eu tava atrás de um grupo de italianos, né? Estavam lá e tal. E um dos italianos estava vestido de pimpão, mas era um pimpão que tinha a estampa do universo. Era o universo, era existência. Parecia o corpo do Automan. Caralho. Né? Parecia o corpo do Automan. Aquele, sei que é mais novo, não vai lembrar aí, mas tinha um super-herói nas tardes da Globo. Nas tardes. Que ele tinha o corpo de universo. E esse corpo de universo, assim, você via que tinha alguma coisa desenhada. E quando você olhava bem, era um lobo. Era tipo um lobo desenhado no universo. Era o lobo do universo. Nossa. No pijama do cara. E eu falava, vá pra puta que pariu, esse italiano sabe o que tá fazendo. É. Ele tá na crista da tendência. Cara, eu tenho muita vontade de só... E lobo e universo são duas tendências que nunca vão embora. Não vão. Não. Universo, lobo, o que mais dá pra... Eu quero muito um pimpão. Aliás, se alguém quiser me dar de presente, eu ganhei um presente hoje de um ouvinte chamado Pedro. Ele me deu uma bolsa da Hora da Aventura maravilhosa, só que eu perdi o Twitter dele. Eu já mandei um agradecimento geral, mas eu não sei se ele vai ver, mas ele escuta o Omelette Nights. Ah, ele vê sim, então... o Pedro vê tudo. Então, Pedro, muito obrigada pelo presente, eu amei, vou muito usar a sua bolsa. Pô, ela realmente, agora... ela fez um rosto de felicidade olhando a bolsa. Não, foi incrível, eu postei a foto aqui pra registrar, e agora eu quero ganhar um pimpão. Eu decidi que eu quero ganhar presentes das pessoas. É lógico, né? Já que você não ganha nada... Ganha já que eu não ganho presente. Nada de ninguém que eu conheça, então eu quero ganhar de pessoas que eu não conheço. Então eu quero ganhar pimpão. Pode comprar um pra mim. Vende na Aniane. Qual tamanho? Eu acho que o pimpão tem que ser M, senão fica meio apertado. Porque é pra dormir. Porque eu vou dormir com isso também. Uhum. Eu vou acordar, eu vou dormir, eu vou sair na Mas rua. Mas aí a perninha fica sobrando aquele pé. Sabe, fica aquele pé frouxo. Mas daí você faz você vira. Ah, mas vai ficar bizarro. Você vai ter que dar um nó na ponta do pé frouxo. Sabe? Ah, Érico, não tira meu barato. Pô, mas tô falando, você tem que experimentar um pimpão. Você tem que ir com o ouvinte. Ele... Vai com o ouvinte na loja. O ouvinte vai que... e me dá um pimpão. Aí eu mandei um tweet. Com o ouvinte na loja, vestir o pimpão e chamar, falar assim, vem ver se tá bom. E aí dá a sua opinião, que cor você acha. E aí você quer ganhar um presente, você tem, ó... Tem que fazer o trabalho tem completo. Tem que fazer, tá, tudo concordo. Bem. Então eu quero um pimpão. Aí eu já mandei um Twitter pro Cartoon Network, que eu quero ganhar brindes, porque eu falo muito do Cartoon, e eu vai estrear um programa novo, já estreou, porque hoje é terça, dia de Omelette Nights, mas estamos gravando na semana anterior, chama Clarêncio, o Otimista, que eu acho que vai ser a minha nova obsessão, que é o resumo da minha vida, esse desenho. Clarêncio, o Otimista. Ah, Omelette Nights. Ó, e-mails, omeletenights@omelete.com.br. Tem e-mail do Renato, de 33 anos, que é um nerd. Desde a época um em nerd. Que... Ah, nerd. Ah, ele é um nerd, é um Renato. Nerd. 33 anos nerd. Desde a época em que isso era considerado uma ofensa. Sim, 33 anos ele pegou. Pegou a fase. Pegou tudo, tomou cuecão. Pegou, então. Não pegou também. Não pegou ninguém também. Não pegou ninguém. Tal, e enfim, passou por bullying e ele quer saber o seguinte, se nós sofríamos bullying na época da infância. Vixe, um monte. Eu tinha sorte que tinha um cara muito mais otário do que eu no colégio. E é ele que enfiavam de cabeça para baixo no lixo. Eu escapei por pouco. Obrigado, Kleber. É porque você é alto. É. E é realmente, eu era alto, então era mais difícil de virar no lixo. Mas, pô, obrigado, Kleber, por tudo que você passou aí no meu lugar. Eu sofri muito bullying, não por ser nerd, porque eu não sou nerd, mas porque eu sempre fui muito magrela e não tão desenvolvida quanto as minhas colegas, que já tinham peito, bunda e tudo mais. Peito, bunda. E eu não tinha absolutamente nada. Mas eu quero dizer, para o que me deixa feliz hoje, é que elas estão gordas e feias e eu tô gostosa. Então é o que me deixa muito feliz. Mas, escuta, um beijo você pra vocês. Quando você é nerd, pelo menos quando você era nerd nos anos 80, assim, havia muitas maneiras de você conquistar um certo poder, por exemplo. Se você é CDF, que nem eu era, assim, você fazia o trabalho, a lição de casa das outras pessoas, você ganhava lanche no intervalo. E aí, a partir do momento que você ganha lanche no intervalo, você pode guardar o seu dinheiro para comprar figurinhas depois. É uma coisa que eu fazia, entendeu? Eu tinha mais figurinhas que outros garotos. Por quê? Porque eu fazia a lição de casa das outras pessoas, eu meio que era o frila da sala ali, eu fazia trabalho pra todo mundo. Frila? Eu era um jovem frila. E aí, pô, ganhava lanche. Aí eu ganhava lanche, guardava o meu dinheiro, guardava a mesada. Existe mesada ainda? Existe. Existe. E eu já era exatamente como eu sou. Então, tipo, eu ia tomar o cuecão, mas não era sem discussão, entendeu? Tipo, o cara queria me bater, que tava três séries na minha frente, ele vinha pra me bater, não era sem discussão. Ele ouvia. Você queria entender tudo que por que ele ia te bater. Ele ouvia tudo que Eric, o jovem, Eric Borges Begins, tinha a dizer. Ele ouvia, a gente eu discutia. E vou te dizer que 100% das vezes, os caras iam embora. Porque não te aguentavam, né? Porque você devia ser chato, né? Pra caralho, né? Exatamente. Não tinha como, nossa, não vou bater esse cara chato. Olha com quem está se metendo. Não vale a pena bater nessa pessoa, nossa, de vale tão insuportável mesmo. Que ele é. Ele não merece nem burro, apanhar. Velho. Um cara, esses bullies, os bullies. É tudo burro. É tudo burro. O cara é burro. Ele vem pra te acertar porque ele não sabe nem o que, por quê. Né? Sei lá, desejo, talvez. Desejo? Ah, não sei porque que o cara que desejo. Que o cara quer bater num outro moleque. Talvez é atração, entendeu? Não, gente. É confuso. Os homens querem. É igual cachorro que faz xixi pra marcar território, é a mesma coisa. Vocês querem marcar o território de vocês. E aí vocês são inseguros. Vocês querem marcar o território. E aí vocês vão lá e batem no coleguinho. Então, aí você conversa a respeito, o cara fica confuso. Olha só, hoje em dia as pessoas mijam uma na outra porque gostam, né? É, hoje em dia é um pouco diferente, né? Nossa, isso aí. Então, tem alguma pergunta sobre Golden Shower aí, Dani? Golden Shower não tem, mas tem uma aqui do Marcelo, de 38, que é pra compartilhar um trauma. Chuva doirada. Imagina o Thor fazendo Golden Shower, né? Na Lady Sif. Que ia isso, ser uma chuva doirada, ia ser meio nas cores do arco-íris. O Thor fala nos quadrinhos, ele fala difícil. E ele fala doirado. Doirado? Os portões doirados de Asgard. Abri, né? Como é? Abri, fala aí. Abrei. Abrei não é abrei, não é possível. Não é abrei? Abrei? É pra abrir o portão, é isso? É. Abre esta merda desse portão. É abrir. Abrir os portões. Abrir. Acho que é abrir vós os portões doirados de Asgard. É assim que fala Thor. Então, tipo, lá em Asgard é a chuva doirada. Chuva doirada. Bom, enfim. É, em meio do... Senta aranha lá, desconcertada. Não sei o que vocês estão falando. Olha lá, jogou o celular de lado. Jogou o celular longe, tá? Tendo pensando discussão no aqui. Groot. No quem? No Groot. O Homem-Árvore. O Homem-Árvore, o Homem-Árvore. Que também deve ser muito mijado, né? Constantemente. Nossa, eu faria xixi nele. Ó, meu nome é Marcelo, 38 anos. Este meio é para compartilhar um trauma que me foi causado quando eu era um inocente garoto de 6 anos. O trauma foi causado por um desenho animado intitulado The Telltale Heart, que passava junto com a animação do Mr. Magoo nas manhãs de sábado. Você lembra disso? Você que é mais Mr. velho? Não, mas temos a mesma idade, 38 anos. Mas você lembra de The Não Telltale lembro, Heart? Não lembro. Olha... Por esse nome, não faço a menor ideia. Essa animação é uma adaptação de um conto do Edgar Allan Poe. E eu tinha pesadelos com esse desenho. A música de abertura e a frase dita pelo narrador no início do desenho era muito perturbador para uma criança de 6 anos. Vocês do Omelete Naites, que se escreve N-A-I-T-E-S. É tipo Naites. Schwarzenegger. Tipo Schwarzenegger. Schwarzenegger. Olha lá, de novo. Schwarzenegger. Golden Shower. Schwarzenegger. É, vocês aqui do Nights, tem algum desenho ou programa infantil que causava medo? Pinóquio. Pinóquio? O animação era anime foda. Do Pinóquio era horroroso. Sério? Tinha uns monstros, tinha umas criaturas. E era aquela coisa, né, que passava à tarde, na, sei lá, se era na Manchete ou na Record, e no bloco de animes, porque o cara da programação pegava e falava, ah, tem esse pacote aqui, desenho, falava, tá, Pinóquio, põe aí à tarde, junto. Põe na tarde, Xuxa Verde lá, essas porra, sabe? Uhum. Põe Xuxa aí, Verde? É, Xuxa Verde, aquele o primeiro programa da Xuxa que era verde. O programa não era verde. O programa da Xuxa era verde. Ele ficou verde por causa da qualidade da TV lá. Era verde, cara. Você não lembra que era verde? Era verde. Então, era verde. Verde, o Praga não era verde, o Dengue também. Os dois eram verdes. O Xuxa, então. O programa chamava Xuxa Verde. Quer dizer, acho que um era amarelo. A internet me fez lembrar que o programa era da Xuxa Verde. Tá, tudo bem. Xuxa a Xuxa Verde. Verde passava esse... Não sei se era nem da Xuxa, sei lá, eu tô... Sei lá. Essa porra passava lá nas tardes, você assistia lá de ainda usando aquela Elanca, delícia, Elanca. Pimpão. É que era quase um pimpão, a Elanca. Aquele... Nossa senhora, né? Por que caralho que fazem as crianças vestir aquele Elanca? Todos os moleques de 13 anos, hormônios em ebulição, você fica de pau duro a cada 20 minutos. É. Sabe? Só a cada atrito, 20 minutos. Só no atrito do Elanca. Você anda. E aí, aquela esfregadinha, né, da Elanca na cueca, tá, já cria uma eletricidade estática, pronto, pau duro. Você senta no... Você tá na fila do lanche, pau duro. Você tá no... Tá no ônibus, você vai pagar o ônibus, sabe, você pega a moeda, daí dá o pau duro. Aí você bate o solzinho, você tá estudando matemática, fudido, fala, caralho, fudeu a prova, fudeu, eu não sei nada, eu vou tirar zero essa merda, mas bate o solzinho, pau duro. Porra, que Elanca, velho, como é que você disfarça aquilo? Era todos os moleques só andando, era um tal, todo mundo andando com... Você já teve poluição noturna com Elanca? É a pior coisa que acontece, você fica com... Depois você não consegue andar, parece que você tá andando numa caixa de papelão, porque fica um negócio todo duro. Assim. Omelete Nights. Ó, tem mais um e-mail aqui, do Bruno Morto, ele pediu pra ser chamado de Bruno Morto. É. Caralho. Essa semana comecei a assistir a série The Strain. Série essa que me alegrou muito ao perceber que traz todos os bons clichês de filmes de vampiros. E visto que está saindo o novo filme do Drácula. Pergunto, quais atores vocês acham que seriam bons Dráculas? Viggo Mortensen. Você tem uma fissura pelo Viggo Mortensen. Viggo Mortensen, hoje em dia eu tô numa fissura no Guy Pearce. Gente, eu amo o Guy Pearce. Eu gosto, eu fui ver o The Rover. Eu amo o Guy Pearce, eu sou apaixonada pelo Guy Pearce. Eu gosto, ele só faz filme bom. E ele é lindo, ele é massa. Não, ele faz filme ruim também, ele mas um ele... Ele queixo bonito. Faz filme ele ruim, faz um, ele fez aquele filme da prisão espacial lá, que é ah, um é, lixo. Ah, é, verdade. Um lixo de filme. Mas ele faz filme bom também, ele fez The Rover, tá muito bem nesse filme. E eu acho que ele podia ser um vampiro legal também. Um vampiro legal, um olha. Um vampiro legal. Um vampiro legal, altas aventuras. Eu vou no Guy Pearce, porque eu amo o Guy Pearce. Eu não tinha pensado nisso, ele poderia ser um bom vampiro. Cara, imagina o Daniel Day-Lewis fazendo um vampiro. Nossa, Daniel muito... Day-Lewis é incrível de vampiro. Ia ser bom também. Daniel Day-Lewis fazendo vampiro ia ser o vampiro mais afetado, assim, a volta do afetamento máximo. Ia ser Anne Rice total esse vampiro. Nossa, Daniel Day-Lewis... Numa entrevista com o vampiro Daniel Day-Lewis. Falando em Anne Rice, quando eu fui pra Nova Orleans, já foi no cemitério lá? Fui. Pô, você chega no cemitério e legal, tem umas esculturas bacanas, umas lápides legais, mas puta, muito mal cuidado, né? Muito largado, assim. É zoado. Eles têm um birô de preservação de cemitérios lá, porque os cemitérios estão muito cagados lá. Eu não achei a tumba lá da... Tumba Aracatumba, Tumba Lunca, Tumba Lacatumba, Tumba Tá. Como é o nome dela? Marie... Ah, eu não lembro o nome. Marie Brizard. Não. Marie Brizard é nome de licor. De cassis. Eu sei lá. Que tem aquela voodoo, a rainha voodoo. Uhum, eu não achei. Lá no cemitério. Não achei. Também não achei. Michael Fassbender seria um bom vampiro. Se fosse fazer, por exemplo, um remake de Entrevista com Vampiro, podia fazer o Michael Fassbender no papel que foi do Brad Pitt. Aí o faz Daniel o Guy Day-Lewis, Pearce... O Daniel Day-Lewis como Tom Cruise. Não, eu acho que o Guy Pearce como Tom Cruise e o Daniel Day-Lewis como Antônio Bandeiras. Pode ser. Boa. Boa, sim. E a criança? a criança, como a Dakota Fanning cresceu... A Elle Fanning, irmã dela. A Elle Fanning, ela já fez uma vampira. Ela fez mas uma tem que vampira ser menor. A Elle Fanning já tá com 15 anos, tem que ser uma pessoa mais nova. E aquela Abigail Breslin cresceu também. Também. Quem é a criança da vez? Deu embarangada agora? Boa, né, Abigail Breslin? Deu. Não deu uma embaragada. Nossa, e ela cresceu, uns peitos dela cresceu. Eu vi uma foto dela um dia, assim. É, tipo, nossa. Gente, ela não embarangou. Nossa, parecia montagem. Só porque criança tem que preservar? Não. Não, não é isso. Mas eu acho que ela tá bonitinha, ela não tá feia. Não, embarangou. Eu não acho que tem que preservar a criança. Tem que dar real pra ela. Você é feia. Tem que dar real. Não, tem que dar, tipo, a filha da Kim Kardashian com Kanye West, gente. Desculpa, é feia? É uma criança, tem saúde, graças a Deus. Mas é uma criança feia. Tem muito bebê feio. Ah, importante é ter saúde, né, gente? Importante é ter saúde. E aí é foda, bebê feio é difícil, né? Tipo, o Seinfeld já dizia, né? Bebê feio é difícil. Ó, tem um e-mail do Iago. Cara, o Iago, eu vou ler esse e-mail porque eu fiquei com dó dele. Não é uma pergunta nem nada, mas eu fiquei com dó, então eu achei importante. Ele diz o seguinte, que ele mora em Belém. Muito dó das pessoas. Não, pô, coitado. Ele curte podcast, mas não tem nenhum amigo que possa conversar sobre. O único amigo que ele tinha, que por sinal era um dos melhores amigos dele, eles não se falam mais devido a uma briga que aconteceu por causa de uma brincadeira que ele fez com a namorada do cara. Vixe, Palestina, mano. Né? Ele foi pra Palestina. Faixa de Gaza. Pois é. Enfim, eles brigaram e agora ele não tem nenhum amigo pra conversar sobre o Omelete Nights e outros podcasts. Queria que a gente ou ajudasse a reatar a amizade com o Daniel, que é o nome do amigo, ou arrumasse um amigo novo para ele. Então, Iago Sampaio, de Belém, você que está ouvindo o Omelete Nights, que é de Belém, você, Daniel, que é o cara em questão, perdoe o Iago, ele não perdoa fez por ele. Mal. Daniel, vou, bros before hoes. Eu não Entendeu? Vou fazer esse call to action. Ele não fez por Perdoai. Mal. Agora, se você não quer perdoar, porque, sei lá, ele comeu sua mina, não sei qual que foi a treta. Não, ele fez uma brincadeira. Não, fez uma então brincadeira. Ele... não às então vezes a brincadeira foi de mau gosto, foi um pula-pirata. Ah, tô brincando. Pô, enfodei no cu da mina. É uma brincadeira. Porra, que brincadeira você escrota, você enfiou o dedo hein, no mano. Cu da namorada do seu amigo? Não brincar de médico? Não. Não é a questão. Merece ser. Não você merece entendeu? Ser perdoado. Não merece não tem ser nada perdoado. Que agora, fazer. Nem Iago... Se você enfiou o dedo no cu da amiga do seu namorado, você não merece ser perdoado, vai ter que morrer sozinho mesmo pra aprender a não enfiar o dedo no cu da amiga dos namorados que você fez. Porque se a gente vai indicar uma... namorado do amigo. Porque, sei lá, porque você não merece ser ter bons amigos. Ninguém merece você... Como é que eu vou te indicar um amigo pra você chegar lá e falar, ó, esse aqui é o Iago, pô, trata ele bem. Pô, tratar ele bem, pô, ele fica uma semana, vai lá na sua casa, dá enfia o dedo no cu da sua namorada. Não pode. Não pode. Tem tudo gente, limite. A gente tá supondo, tudo né? Tem limite, a não, civilização tem fato. As bases. Você leu aí, ele não, escreveu no e-mail. Ele fez uma brincadeira. Eu disse que brincadeira é uma coisa muito abrangente. Brincadeira tem hora, já dizia a música. Entendeu? Omelete Nights. Hasta la vista, baby.